Ora, muito boa tarde a todos. É com grande alegria que hoje, deste lado, estou também no Salão Nobre a comemorar uma subida de divisão. Já tive o prazer de estar daí a comemorar neste mesmo salão uma subida de divisão. Eu sei o trabalho que vocês tiveram, sei a alegria que hoje têm pelo trabalho de uma época ser aqui reconhecida tanto no município, porque damos valor àquilo que vocês fizeram, como também no trabalho que vocês efetuaram no campo e nos campos da Divisão de Honra da Distrital de Coimbra. Oliveira do Hospital merece que o clube da sua cidade esteja mais acima do que aquilo que esteve. Oliveira do Hospital não merece um clube na Distrital, merece mais do que isso, e também merece, vocês também merecem, que a cidade de Oliveira do Hospital se junte mais à sua equipa de futebol. Eu penso que aquilo que vocês conseguiram hoje deve também ser motivo de orgulho para os oliveirenses. Não sei se já conseguiram cativar mais do que aquilo que tem acontecido até aqui, porque percebe-se que havia algum afastamento em relação à equipa da cidade, e o trabalho que a direção, a equipa técnica e todos vós têm feito, têm vindo a aproximar aos poucos a cidade da sua equipa de futebol. Isso já é um grande motivo de orgulho para todos nós e para o trabalho que vocês têm feito. Gostava também de dar os parabéns à direção, gostava de dar os parabéns à equipa técnica, gostava de dar os parabéns a todos os jogadores, na pessoa do seu capitão de equipa, ao meu amigo Pedro André, com quem também tive o prazer de jogar, e hoje sinto-me muito satisfeito por o ver aqui a triunfar, assim como Cané vai ter que limpar. Para terminar, só queria dizer que é um grande orgulho para o município e dizer-vos que a Câmara Municipal é o principal patrocinador do Oliveira do Hospital e dos outros clubes do concelho, e como tal está muito orgulhosa quando os investimentos têm algum retorno. E o retorno é, neste caso, os êxitos desportivos. Dizer-vos também que numa altura em que muito se critica o investimento que é feito no desporto, eu pessoalmente tenho a convicção que este relevado sintético que vocês hoje têm no campo, se calhar também contribuiu muito para que o Oliveira do Hospital em casa não passasse pelas dificuldades que ia tendo sempre que o inverno chegava e que não havia condições para poderem assumir e ganhar os jogos como era o vosso anseio. Eu também estou contente e dou-vos parabéns a todos. Parabéns pela vitória.